93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. A segunda dose da vacinação contra a Covid-19 em Portugal deverá ser adiada por 2 semanas. A informação foi avançada pelo coordenador da vacinação no território nacional. Relativamente à questão dos 80% dos 80 anos, é uma preocupação. Não tenho a certeza que vamos conseguir atingir o objetivo, face ao número de vacinas que temos. Uma das alternativas para atingir este objetivo é alargar o período entre vacinas e vacinar mais gente, antecipando a vacinação num conceito que é a primo-vacinação. A mim, enquanto coordenador, me faz sentido, mas está a ser estudado, a meu pedido, entre a DGS e a Infarmed, se podemos alargar este período, não para 1 semana, até para 2 semanas, de forma a conseguirmos antecipar a vacinação a cerca de 200 mil pessoas. A imunidade de grupo, portanto, os 70% da vacinação, doses iniciadas, não é o processo completo das segundas doses, portanto, primeiras doses, é atingido, em princípio, no início de agosto. De acordo com os nossos cálculos, não havendo limitações na administração de vacinas. Portanto, considerando que o pipeline, todas as vacinas que chegam, nós, em 4, 5 dias, conseguimos despachar essas vacinas conforme elas vão chegando. Vice-Almirante Gouveia e Melo a explicar que o objetivo é cumprir a meta de vacinação de 80% dos maiores de 80 anos. A Ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que Portugal está disponível para enviar 5% das vacinas aos países africanos de língua oficial portuguesa e também para Timor. Este plano de ação teve e continuará a ter uma linha, uma trave mestra naquilo que é a formação dos recursos humanos e dos profissionais de saúde, seja em termos laboratoriais, como já foi aqui subejamente referido, seja em termos de apoio ao doente crítico, seja em termos daquilo que serão as necessidades de realização do processo de vacinação, porque não basta, como temos percebido, ter vacinas, é preciso tê-las em quantidade adequada, conseguir distribuí-las numa rede geográfica que pode ser complexa e a precisar de equipamentos relativamente sofisticados e depois ter profissionais de saúde que façam a administração de vacinas, que não deixa de ser um ato de saúde que é bastante mais complexo do que apenas a injeção de um produto. E, portanto, estas são as áreas que acreditamos que nos unem, que unem os nossos parceiros e que têm movido a nossa ação cooperação numa lógica de multilateralismo eficaz, um valor que acima de tantos me permito hoje aqui destacar. Marta Temido diz que está disponível para enviar 5% das vacinas aos países africanos de língua oficial portuguesa e também para Timor, mas, no entanto, não basta disponibilizar as vacinas. Há outros problemas que têm que ser resolvidos, como recursos humanos para as administrar. Boa tarde, boa segunda-feira, ainda bem estar desse lado. Eu sou Mónica Amaral, vou estar por cá consigo até às 8, eu espero que se mantenha desse lado.